cigarro, o skunk de galo. Tô na ura desde cedo querendo fumar. Quem me conhece tá ligado, tô correndo de laço. E vagabundo aí pensando que vai te me dar, dizendo ter peito de aço. Mas são tudo cabaço, não vem mandar recado, que o trem bala sou eu. Comédia tenta, sobe 70. Eu tô pra frente e eles mordem a cara. Um favelado conquistando seu espaço. Ninguém fica ligado que o ritmo não para, baby. Eu tô planejando ficar rico esse ano. Viajar pra outros cantos desse mundão gigante e fazer tudo que eu não podia fazer antes. Nós dois se aventurando como dois amantes. O que você precisa, baby? Eu tenho lá em casa. E dentro da minha bag tem MD e tem bala. Se vir levar bala, nós é o trem bala. Dropa na onda e toma um caixote. Vem tirando short, aperto dois balão da forte. Nós é rir na sul e na norte. Os amigos lucra no pinote. Vara no contato, tô bradock. Eles tão de olho no meu cofre. Então deixa, eles tentam me copiar. Vê se acorda desse sonho. Brabão de tu me derrubar, tá mandado. Me respeita aqui em qualquer lugar. O trem bala sou eu. Vê se acorda.